Você é toda a Bahia, flor do Mucão, da gente de cor. Faz do amor confusão, numa misturação bem panzeiro. Quebra, machuca minha dor de galinha, tudo, tudo meu amorzinho. Com essa boquinha vermelhinha rasgadinha, que tem veneno como que? Conta tristezas e alegrias pro seu bem. Que tudo vive a dizer que você é diferente dessa gente que finge querer. Aqui nesse terraço à beira-mar, o sol já vai saindo e o seu olhar parece acompanhar a cor do mar. Você tem de ir embora, a tarde cai em cores, se desfaz, escureceu, o sol caiu no mar e aquela luz lá embaixo se acendeu. Neste bar à meia-luz, e uma grande lua saiu do mar. Parece que esse bar já vai fechar, e há sempre uma canção para contar, aquela velha história de um desejo que todas as canções têm pra contar. Brasil, Brasil. vestido em bar. Prazer pra mim, pra mim. Prazer pra mim, gostosa, da bolinha cestosa, de olhar indiferente. Brasil samba que dá paz. stay.